do Bacana. São dois ambientes climatizados. Muito mais conforto para você e sua família. Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 338, Itabaiana. Digicel, tudo para o seu celular. Assistência técnica, peças de reposição e acessórios. Fazemos troca do vidro e realizamos reparos na placa danificada do seu aparelho. Digicel, aqui você confia. Rua General José Calazans, 483, Centro de Itabaiana, Sergipe. Fone 79 998 39 9018. 99. Boa noite. Uma nova definição de qualidade de vida já está pronta para você. Lançamento oficial do portal do Lago Residence. O primeiro condomínio de casas prontas de Itabaiana. Um projeto feito para proporcionar conforto para a sua família. Condomínio fechado com toda a comodidade que você precisa. Agende uma visita através do WhatsApp 79 99684-7953. Portal do Lago Residence. Vida nova. Tranquilidade completa. A melhor indústria de folheados do Brasil tem nome e sobrenome. JSL Folheados de Itabaiana. A JSL Folheados está presente em todo o território brasileiro. De Roraima ao Rio Grande do Sul, do Acre à Paraíba, tem JSL Folheados. Ajudar no desenvolvimento econômico da nossa região, gerando emprego e renda, é a nossa missão. Por isso que a JSL Folheados é orgulho para o povo itabaianense. Ouça a rádio Princesa FM, 24 horas de alegria. Panificação e Mercadinho Gobiraba. Temos pães e massas em geral. Além de pães quentinhos, o nosso cliente encontra também produtos de limpeza, perfumaria, gêneros alimentícios e muito mais. Temos o disque água mais rápido da cidade. 99985-7400. Também fazemos recarga de celular. E você já sabe, o atendimento de Gobiraba e equipe é diferenciado. Panificação e Mercadinho Gobiraba, Avenida Antônio Cornélio da Fonseca, 609, entrada para o loteamento Santa Mônica, em Itabaiana. Fone 99985-7400. Casa São Vicente, há mais de 50 anos, a tradição em material elétrico. Temos também equipamentos eletrônicos, equipamentos para áudios profissionais e também a mais completa loja de instrumentos musicais do interior de Sergipe. A Casa São Vicente fica à Rua 7 de Setembro, no coração comercial de Itabaiana, bem próximo aos mercados da carne. Telefone 79-3431-2603. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. 99. Alô, povo de Itabaiana. Se quiser saber as notícias e ficar atualizadíssimo no mundo dos esportes, Beto Silveira na Princesa FM. A Rocha Beto, notícia de esporte é contigo, Marco. Quando ele chega, todo mundo se agita. Beto Silveira. Quando ele Beto Silveira. E todo mundo sabe quem é ele. Beto Silveira. E todo mundo sabe quem é ele. Beto Silveira. Incomoda muita gente. Beto Silveira. Beto Silveira. Se você vai fundo no que faz. Beto Silveira. Beto Silveira. Incomoda o seu caminho diferente. Beto Silveira. Incomoda Beto Silveira. Um ser humano singular. Beto Silveira. Beto Silveira. Beto Silveira. O implacável. Atrás, atrás, acabou. Vai. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas a inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu vou cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Show do Esporte com Beto Silveira. O programa que serve de pauta para as outras emissoras. De segunda a sexta, aqui na FM Princesa. Show do Esporte com Beto Silveira. O programa que serve de pauta para as outras emissoras. De segunda a sexta, aqui na FM Princesa. Beto Silveira. Beleza, muito bem, são 20 horas, mais 11 minutos em Itabaiana. A partir de agora até as 21, o Show do Esporte, aqui no canal 99,3 Princesa FM. O Show do Esporte, que tem o auxílio luxuoso de Master, corretora de seguros, seguro de automóveis, caminhões, motos e bicicletas, seguro empresarial, residencial e seguro de vida. A Master, corretora de seguros, está presente em Moita Bonita e Itabaiana. Aqui em Itabaiana, na Avenida Doutor Luiz Magalhães, 625. O telefone é o 99983-7282. Você fala com Xisto e Felipe. E em Moita Bonita, a Master Corretora de Seguros é com Fabinho. Fabinho pelo telefone 999950762. Master Corretora de Seguros, seu patrimônio e você em ótimas mãos. Também falamos para a Digicel, tudo para o seu celular. Peças, assistência técnica, manutenção, acessórios, tudo que você precisa. O vidro trincou, fazemos a troca. Deu problema na placa, fazemos o reparo. Isso mesmo, Digicel, aqui você confia. Rua General José Calazans, 483, no centro de Itabaiana, bem próximo ao Colégio Guilhermino Bezerra. Falou em peças, acessórios e manutenções em celulares, você já sabe. Digicel. Também falamos em nome da JSL Folheados, os melhores folheados do Brasil, são de Itabaiana, de Roraima, Rio Grande do Sul, do Acre, Paraíba, tem JSL Folheados. JSL Folheados, que ajuda no desenvolvimento econômico do nosso município, gerando emprego e renda. JSL Folheados, há 16 anos, coladinho com o Tricolor da Serra, apoiando incondicionalmente a Associação Olímpica de Itabaiana. JSL Folheados, o orgulho de ser itabaianense. Também em nome da Panificação e Mercadinho Guabiraba, os melhores pães e massa de toda a região. E tem também os deliciosos biscoitos Guabiraba, uma coisa gostosa. Todo o estado de Sergipe distribui, toda boa mercearia vende os biscoitos Guabiraba. Avenida Antônio Cornélio da Fonseca, 609. Entrada para o loteamento Santa Mônica, Panificação e Mercadinho Guabiraba e os deliciosos biscoitos Guabiraba. E Guabiraba e Dona Ana avisam, abre também aos domingos, cedinho e no final da tarde. Panificação e Mercadinho Guabiraba, Avenida Antônio Cornélio da Fonseca, 609, entrada para o loteamento Santa Mônica. Rapaz, Geninho vem de Candeias comprar os deliciosos biscoitos Guabiraba. Alô, Geninho! Falamos também para a Casa São Vicente, a tradição de mais de 55 anos em material elétrico. Você que está construindo ou reformando, não compre, não feche a compra de material elétrico sem antes levar seu orçamento na Casa São Vicente. Além de material elétrico, tem também equipamentos para áudios profissionais, equipamentos eletrônicos, tem também a mais completa loja de instrumentos musicais do interior de Sergipe e tem também o conjunto receptor e antena. Pare com essa coisa de pagar mensalidade por TV por assinatura. Você compra o receptor e antena na Casa São Vicente. São mais de 100 canais. Paga com qualquer cartão de crédito e não precisa renovar todo mês nem todo ano. Isso mesmo. E se você tiver já antena, compra só o receptor. A instalação é gratuita. Dê uma passadinha na Casa São Vicente. Rua 7 de Setembro, no coração comercial de Itabaiana, bem próximo aos mercados da carne. Também falamos em nome do restaurante Pizzaria do Bacana. De domingo a domingo, na hora do almoço, você já sabe, o melhor self-service, a melhor comida quilo de Itabaiana. São mais de 50 opções, além de deliciosas sobremesas. E à noite, a partir das 18h30, tem deliciosas pizzas no sistema rodízio. Isso mesmo, restaurante Pizzaria do Bacana, com dois ambientes climatizados, muito mais confortável para você e sua família. Restaurante do Bacana, restaurante Pizzaria do Bacana, Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 338, bem próximo, já chegando na Praça General João Pereira, a Praça do Ayrton Teles, restaurante Pizzaria do Bacana. E também falamos em nome do Portal do Lago Residência, o primeiro condomínio de casas prontas de Itabaiana. Um projeto feito para proporcionar mais conforto para a sua vida. As casas já são entregues prontas para morar e você conta com a segurança de um condomínio fechado. E o grande diferencial, qual é, hein, Beto? Todas as casas, são 5 modelos de casas, todas as casas têm piscina privativa. Isso mesmo, agende uma visita com o corretor de plantão pelo WhatsApp 996847953. Portal do Lago Residência, mais um empreendimento da construtora Vitória Brasil Nordeste. Show do Esporte com Beto Silveira. O programa que serve de pauta para as outras emissoras. De segunda a sexta, aqui na FM Princesa. Beto Silveira. Beleza, muito bem, são 20 horas e mais 17 minutos, 20 horas e mais 17 minutos. Mandando um abraço aí no início do programa, meu querido amigo Zé Canguru do Independente. Alô, Zé! Grande abraço aí pra você, pra toda a nação aí do Independente aí. Abraço aos meus queridos amigos aí do bairro São Cristóvão. É, rapaz, eu fico feliz porque minha infância e parte da adolescência, antes de eu ir morar em Caruaru, foi aí, né? Construída aí com esses queridos amigos, jogando bola no campo do Cantagalo, né? Graças a Deus, tantos amigos aí no bairro São Cristóvão. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra amigos, né, de infância e a gente conversa. Alô, Aguinaldo, grande abraço para você, meu amigo. Abraço também aí para Nininho Sapateiro. Alô, Sapateiro, aí na Pecílio Andrade, outro querido amigo aí de infância. São tantos e tantos amigos, né? É, Losca, e tantos, Gilton, e tantos amigos aí. Zé Carlos de Pirro, tantos amigos, né? Nem, Cia de Tonegão, tantos e tantos amigos, graças a Deus, né? Por onde a gente passa, Pombo, alô Pombo, capitão, grandes amigos aí do bairro São Cristóvão, esse bairro aí que eu tenho orgulho de dizer, minha vida todinha foi ou na areinha do presidente Médici, ou no campo ali do Ayrton Teles, quando tinha um campo ali, não existia nem o Nestor, nem o Lenita Porto, ou lá no Cantagalo. Esses eram os três lugares, né, que eu frequentava. E, claro, à frente da sede do Itabaiana, na Rua General Valadão, a Rua do Sol, né? Esses foram os lugares que eu construí a minha infância e a minha adolescência. Graças a Deus. horas e mais 20 minutos, 20 horas e mais 20 minutos. E por falar, eu tava falando dos meus amigos aí, meus queridos amigos de infância, aí do bairro São Cristóvão, e aproveitar o ensejo aí pra mandar um abraço, rapaz, um abraço assim, é de gratidão, de amizade, o cara quando me vê, parece que tem 1000 anos que me viu, e me abraça e me beija, pessoa maravilhosa, Robson Amaral! Grande abraço para você, para dona Gilmara, pessoas maravilhosas que a gente vai construindo na nossa caminhada aqui pela terra. Eu acho que isso é que é o legal, sabe? Isso é que é o bom da vida. Então, Robson Amaral, talentoso comunicador, líder de audiência nos domingos pela manhã aqui na FM Princesa e uma pessoa ímpar. Simples, humilde, rapaz. Muito emotivo, né? Qualquer coisa, eu acho bonito isso. Quando fala dos avós, quando fala dos pais, quando fala da sua terra, Monte Alegre, Robson se emociona. Então, um beijo, Robson, para você, para dona Gilmara. E eu vou estender esse abraço aqui, esses agradecimentos, ao diretor da Rádio Gazeta de Pão de Açúcar, Alagoas, Elmo Oliveira. Elmo, muito obrigado pelas palavras, não de elogios, Elmo, mas pelas palavras de incentivo. Embora a gente já tenha alguns anos como radialista, mas palavras de incentivo e que aumenta a nossa responsabilidade. Existe, eu não vou ser aqui hipócrita, mas graças a Deus, existe uma pléiade de pessoas que admiram o nosso trabalho. Até as pessoas que não me conhecem, não gostam muito de mim, às vezes pelo meu jeito, que eu sou contundente, eu não sou falso, eu falo o que eu penso, e tem 3 ou 4 que não gostam desse meu jeito. Preferia que eu fosse um cara falso. Mesmo assim, a esses também eu agradeço. Que Deus abençoe vocês. E muito obrigado pela audiência. Então, extensivo, esse abraço, esse carinho, essa gratidão ao querido amigo Robson Amaral, à sua esposa, dona Gilmara, e também ao diretor da Rádio Gazeta de Pão de Açúcar, Elmo Oliveira. Elmo, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelas palavras, viu, Elmo? Eu, sinceramente, eu fico assim porque... A gente, deixa eu ver, eu estou com 24 anos né, de radialista, de 98 para cá, dá 24, né? 24 anos de radialista, e a gente faz todos os dias, igualmente a Robs, igual a outros amigos aí, que faz todo dia como se fosse o primeiro dia. Eu venho para cá todo dia feliz, e algum pensador disse, eu vou saber, vou ver daqui a pouco quem foi, um pensador disse o seguinte: se a gente trabalha no que gosta, na verdade, nós não trabalhamos um dia sequer na nossa vida. Então, eu venho para cá todos os dias, feliz. Sabe aquele negócio que você vem? Olha, quando você me vê fazendo reportagem numa quadra de futsal e fazendo a reportagem no campo, pode dizer, Beto ali está morrendo de felicidade. E olha, já são 24 anos. Ali pode passar o vento que eu vou em paz. O meu desenlace será tranquilíssimo, pode ter certeza. Porque ali são os dois lugares que eu me sinto mais feliz. É quando eu estou fazendo reportagem numa quadra, no futsal, e quando eu estou fazendo reportagem no campo, no futebol de campo. Pode ter certeza. São os dois lugares mais felizes. Ou desenlace fácil seria se passasse o vento em mim e eu morresse num desses dois lugares. Pode ter certeza. Então, mais uma vez, extensiva aos meus amigos... aos moradores aí de Terra Vermelha, ao qual eu sou natural, filho neto de João de Senhor e Dona Massinha, Flechas, Bastião, Pé do Viado, Caraíbas, Buqueirão, né? Rapaz. Pro lado de cá, Serra, Lagamar, Barro Preto, tanta gente querida. A gente fica... muito feliz, né? A gente fica feliz demais. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer, rapaz, a atenção, o carinho, o respeito de Robson Amaral, extensivo à sua esposa, dona Gilmara, e também quero estender que Elmo Oliveira é um grande amigo de Robson Amaral e teceu algumas palavras elogiosas a meu respeito. Muito obrigado, Elmo. E aí eu sei que é verdadeiro porque não me conhece, né? Não me conhece. Por falar em não me conhecer, a gente entra já no assunto do Itabaiana. Hoje foram apresentados 10 jogadores, a comissão técnica. Daqui a pouco a gente conversa com o preparador físico o Gabriel Amádio. Vamos saber como é que ele viu, né? O grupo tá chegando, isso aí, o preparador físico não gosta muito quando fica paulatinamente chegando jogadores, mas faz parte, né? Tem as questões de passagens aéreas, o jogador não pode vir agora, não teve para amanhã, é complicado. Mas a gente vai ouvir daqui a pouco o preparador físico Gabriel Amádio. Estive lá no estádio Etelvino Mendonça acompanhando na chuva e eu vou acompanhar de perto esse ano. Há 3 anos que eu não acompanho Itabaiana, mas esse ano eu vou acompanhar. Foi assim no Sub-17, foi assim no Sub-20 e será assim nos profissionais, pode ter certeza. Pode ter certeza disso que eu vou acompanhar. Olha, antes da gente falar sobre o Itabaiana, eu quero aqui, hoje estava eu trabalhando, né, todos sabem, meu trabalho primário, e eu fui passar a chuva ali na loja do meu amigo Inacinho, na grife. E aí, olhando assim, rapaz, eu até fotografei, rapaz. O que é isso, hein? Alguém podia me explicar? O mercado está todo pintado e tem uma parte que falta pintar. Eu já tinha visto isso há mais de 6 meses atrás, no início do ano. Eu vi e disse, não, está pintando, vai ficar lindo o mercado. E continua sem pintar. E eu queria pedir às pessoas, né, que ouvem esse programa. Irmão Arnaldo, grande abraço. Eu queria ver se vocês poderiam doar uma lata de tinta azul para a gente pintar o restante que falta, né? No mercado da carne de Itabaiana. O que é isso, minha gente? O que é isso? Então, eu vou saber qual é o azul, porque existem muitos azuis, né? Muitas referências de azuis. Saber qual é esse azul, que, por sinal, é lindo o azul. E vou pedir doações de lata de tinta para a gente terminar de pintar o... Que coisa feia, rapaz. O que está acontecendo em Itabaiana? Eu tive uma informação hoje que eu estou aqui... Eu estou aqui decepcionado, estou emocionalmente, eu estou arrasado com o que eu vi hoje. Segundo uma pessoa, eu vou falar porque eu não aguento, né? Mas uma pessoa me disse hoje que ouviu de um puxa-saco de Valmir, de Adair, puxa-saco da prefeitura, puxa-saco de oportunismo, né? Quem está no poder, ele puxa o saco. Que disse que enquanto eu falar de subvenção, o prefeito não paga. É brincadeira, né, isso aí, né? É brincadeira isso aí, né? Rapaz, se isso for verdade, pode só cair um meteoro e acabar com tudo, rapaz. Que disse que é uma questão de honra. Enquanto eu continuar falando da subvenção do Itabaiana, ele não paga. Pois aí, agora eu não sei o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Queria pedir ao ouvinte do programa para me orientar. Me oriente aí, por favor. O que é que eu vou fazer? Cobrar a subvenção, que é de direito do Itabaiana, foi aprovado por unanimidade na Câmara. Ou me omitir, ficar calado, engolir sapo, para ter uma expectativa de pagamento. Eu estou com vontade de não falar mais para ver se até 31 de dezembro paga os 3 meses que estão atrasados. E vocês pensam, né, assim, tem subvenções aí de 3 mil atrasadas, pô, que é isso? Eu não estou falando, né, de Itabaiana, nem do universitário, que parece que é trino, os universitários não sei, até que eu estou doido para encontrar com o Michel para perguntar, o presidente da Associação dos Universitários, não sei se é 25, não sei. Mas tem subvenção de 3 mil que está atrasada, rapaz. Prejudicando o trabalho do bonito trabalho desenvolvido pelo Getan, pela Sofiva, pela PAI. E eu recebi uma informação dessa, que quanto mais eu falar, aí é que não vai pagar, que é isso. Pô. Onde é que nós estamos vivendo? Tem que soltar uma bomba, rapaz. Soltar, cair um meteoro aqui e acabar com tudo, com essa geração de gente. A cidade não tem nada a ver. A cidade é linda, maravilhosa. Agora, tem que mudar essa geração, acabar com, extinguir essa geração, para ver se vem uma geração melhor. E pode me botar no meio também, não tem problema. Meu Deus do céu. E aí eu peço ajuda aos universitários, não é aquele programa, aos amigos que estão ouvindo. É para falar ou não falar? Agora, se bem, que dá uma certa razão. Sabe por quê? Quem foi que viu algum presidente da associação se manifestar, cobrar? Quem foi que viu? E olha que eu tô atento, viu? Alex Henrique me prometeu. David me prometeu, David Mota. Anderson, de Tom de Catulino, me prometeu. Os três me prometeram. Que vou observar se foi enviado o projeto de supervisão. E o prefeito me disse pessoalmente que vai colocar uma verba exclusiva para a categoria de base o ano que vem. Mas não está pagando agora, então não mande não. É mandar para não pagar. Pois eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou ficar calado essa semana, não vou falar mais de subvenção atrasada, para ver se paga. Veja como é feita as coisas em Itabaiana, com ódio, com rancor, com revanchismo. Enquanto ele falar, eu não pago. O poder da peste, eu não sabia não, porque eu era tão forte assim. Ah, mas tem até medo dessa fortaleza toda. Sabe o que é isso? Porque eu durmo com a minha consciência tranquila. É por isso que Deus me dá força, né? Eu durmo com a minha consciência tranquila todos os dias. Olha, acordo, durmo que é uma beleza. Acordo todo dia 5 horas, 5 e meia. Aí fico lá ouvindo a Rádio Tupi, a CNN, né? Saber das notícias, a Bandeirantes. Fico ouvindo, depois vou para o meu trabalho, venho para casa à noite, venho, dou minha caminha, faço meu exercício, minha atividade física, venho para o programa e vou dormir de novo com a consciência tranquilíssima, rapaz. Não sei se muita gente tem essa... Se passar o vento e morrer de repente, quando passar o extrato lá, meu amigo, mostrar o que você fez contra o povo, sobretudo contra o pobre, não sei não se essas pessoas vão ter paz na vida, viu? Mas vamos embora. São 20 horas e mais 32 minutos. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já aqui para a sequência do Show do Esporte. E aí a gente fala sobre Itabaiana, sobre a apresentação, sobre os jogadores que foram apresentados, sobre o estado deplorável do pasto do Etelvino Mendonça. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos para o intervalo. A gente volta já já. Princesa FM. Master Corretora de Seguros. Na hora de contratar seu seguro de veículos de todos os tipos e marcas, inclusive motos, seguro residencial e seguro de bicicletas, escolha uma seguradora sólida e de credibilidade. Master Corretora de Seguros. Fazemos consórcio em parceria com a Rodobens. Temos também empréstimos e financiamentos de veículos através da Porto Seguro Financeira. Em Itabaiana, você conta com toda a assistência de Xisto e Felipe e em Moita Bonita, a organização é de Fabinho. Master Corretora de Seguros. Você em boas mãos. Fones 99887-3945, 99983-7282 e 99995-0762. O restaurante do Bacana, agora também pizzaria. No almoço, são mais de 50 opções no sistema self-service, além de deliciosas sobremesas. E para o jantar, a partir das 18 horas, temos deliciosas pizzas. Restaurante Pizzaria do Bacana. São dois ambientes climatizados. Muito mais conforto para você e sua família. Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 338, Itabaiana. Digicel, tudo para o seu celular. Assistência técnica, peças de reposição e acessórios. Fazemos troca do vidro e realizamos reparos na placa danificada do seu aparelho. Digicel, aqui você confia. Rua General José Calazans, 483, Centro de Itabaiana, Sergipe. Fone 79 998 39 9018. 99. Boa noite. Casa São Vicente, há mais de 50 anos, a tradição em material elétrico. Temos também equipamentos eletrônicos, equipamentos para áudios profissionais e também a mais completa loja de instrumentos musicais do interior de Sergipe. A Casa São Vicente fica à Rua 7 de Setembro, no coração comercial de Itabaiana, bem próximo aos mercados da carne. Telefone 79-3431-2603.

Biscoitos Guabiraba, Avenida Antônio Cornélio da Fonseca 609, entrada para o loteamento Santa Mônica. E também para a Casa São Vicente, a tradição de mais de 55 anos em material elétrico. Não compre material elétrico sem antes levar seu orçamento na Casa São Vicente. Rua 7 de Setembro, no coração comercial de Itabaiana. Esporte. Falamos também para o restaurante e pizzaria do Bacana, de domingo a domingo na hora do almoço. O melhor self-service, a melhor comida quilo de Itabaiana. São mais de 50 opções e também tem deliciosas sobremesas. E à noite, a partir das 18h30, tem deliciosas pizzas do Sistema Rodízio. Restaurante e pizzaria do Bacana, Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 338, bem próximo à Praça General João Pereira, a Praça do Ayrton Teles. Da faixa, alegria do... E também falamos em nome do condomínio Portal do Lago, condomínio de casas prontas de Itabaiana, é o primeiro. Todas as casas têm piscina privativa. Agenda uma visita com o corretor de plantão pelo WhatsApp 996847953. Condomínio de casas prontas em Itabaiana é Portal do Lago Residência. Com alma e paixão. Deixa eu mandar um abraço aqui para meus queridos amigos em Campo do Brito, meus colegas aí de Correios. Alô, Tiago, alô, Lucas, sou da família de Lucas. Mandar um abraço também para seu Catarino, Dona Jesus. Um abraço para Valmir, para Igor, toda essa turma boa, Sandro DJ, Beto, ex-gordo, Pacheco, turma boa aí de Campo do Brito. Um abraço, de irmão. Somos... E também mandar um abraço aqui para os meus queridos amigos cabeleireiros, né? Alô, Aguinaldo Cabeleireiro, também o Baldo, Cristiano, Cícero Careca, Júnior Brandão, Chicão, Cosme, o pessoal de Unaldo, toda essa turma boa que sintoniza. Alô, Valtinho e Malhador. Esporte. Mandando um abraço também para Alagoano do Arroz Doce, do Mingau e do Munguzá. Ô, coisa gostosa, Alagoano. Obrigado aí, viu, meu amigo? Obrigado mesmo. Um abraço também pro meu amigo paulista, ex-servidor da Prefeitura Municipal de Itabaiana, ex-gari. Para mim, a função mais importante que existe, né? Sem os garis, sem o pessoal da limpeza, o que seria das cidades, né? Um abraço aos queridos amigos aí, garis e margaridas, que embora desenvolvam um papel importantíssimo na sociedade, são os menos reconhecidos e os menos remunerados. Descendo a serra, jogando uma bola. Um abraço para Edivaldo Pipoqueiro, Casimiro Pipoqueiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço para Nenca. Um abraço aí para Luiz Seresteiro. Um abraço para meus amigos aí. Lucas Batista, Edson de Elias, Pitu. Alô, Pitu! Um abraço para você. Um abraço para minha amiga Rita. Alô, Rita aí na Monsenhor Constantino. Um abraço para Bal. Um abraço também para minha querida amiga Dona Angelina, mãe de Marcelina e toda a turma. Sinta-se todos abraçados. Um abraço também para Carminha de Lapada. Um abraço para meu xará Beto, filho de Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Miguel, né? Miguel que trabalhava na prefeitura. Miguel da Luz. Deixa eu ver quem mais. Paulinho motorista, Nenca motorista. Seu Menezes motorista, pai de Altran, meu colega dos Correios. Um abraço para meus amigos em Nossa Senhora das Dores, Geraldo e Walter, em Aracaju, professor Elson, Evandro Noronha, Ricardo de Alba, Ieie, essa turma boa e Pedro dos Santos Dumont. Que vibra. Também Fernandes e Candeias. Com o seu... Muito bem, são 20 horas e mais 43 minutos e hoje nós estivemos no estádio Etelvino Mendonça, para estádio da Pena. Eu não sei como é que vai fazer para recuperar esse gramado, para ficar apto a jogos, viu? Sinceramente. Tá um pasto, velho. Tá um pasto. E tá cheio de lama. Não sei o que aconteceu. Parecendo que teve uma vaquejada lá dentro. Tá um negócio assim, absurdo. Tinha que parar, arrancar, passar o trator, rapaz. Eu não sei como é que vai fazer para recuperar. O Itabaiana deveria pensar numa segunda opção. Frei Paulo, Batistão, porque não dá. Não dá. E eu vou continuar com o mesmo pensamento aqui que eu tinha. Lembra que eu falava isso? Ah, o governo do estado, eu queria ter acesso a alguém do governo do estado. Deveria colocar no Etelvino Mendonça a mesma grama sintética que colocou na Arena da Baixada, em Curitiba, no Allianz Parque, lá do Palmeiras. Tinha que ser grama sintética, acabar com esse negócio de estar molhando para lá e para cá. Quer dizer, mas isso aí eu falando de nada é a mesma coisa, né? E pior eu falando é que não faz. Olha aí uma boa sugestão. Se um dia fizerem o campo municipal aqui, o estádio municipal, que está com 8 anos de defasagem. 8 não, né? O Valmir entrou 1 ano, está com 7 anos de defasagem. 7 anos de Valmir. Não! 7 anos de Valmir e mais 2 de Adailton. 9 anos defasado aí essa promessa. Igual a promessa de transformar a Rua Percílio Andrade em avenida, diminuir as calçadas e colocar canteiro central e tantas outras promessas que se perderam no tempo. Já são 10 anos. Aí uma sugestão boa para o estádio municipal, colocar um gramado artificial, como tem no Allianz Parque ou lá na Arena da Baixada, ou aqui no estádio do Bahia de Feira. Vá lá em Salvador e veja qual foi. Vamos ver, né? Bom, e nós estivemos no Teovino Mendonça, teve uma movimentação rápida sob o comando do preparador físico Gabriel Amádio, e é com o Gabriel Amádio que a gente fala a partir de agora sobre a primeira impressão, como é que esses 10 jogadores que se apresentaram, daqui a pouco eu passo a relação. Eu tô esquecendo de 2 nomes, mas daqui a pouco eu vou passar a relação de jogadores e vou saber do Gabriel como é que ele encontrou os jogadores que já se apresentaram. Amanhã deve chegar mais alguns e aí vai chegando até o final da semana. Vamos ouvir então o preparador físico do Itabaiano, Gabriel Amádio. Vamos ouvi-lo. Olá, daqui do preparador físico Gabriel Amádio. Como é que foi esse primeiro contato com o grupo? Obviamente que ainda vão chegar outros jogadores para complementar o elenco, mas o que é que você sentiu, hein, Gabriel, nesse primeiro contato com esse novo grupo do Itabana para a temporada 2023? Boa noite. Boa noite. É um grupo que nós fizemos um teste físico, né, que é o que começa o trabalho, né, onde a gente consegue mensurar como o atleta de fato está, né, então aí, consequentemente, agora a gente vai colher os dados e ver como de fato eles estão, mas a princípio a gente fica feliz porque os dados colhidos, os testes que realizaram, os 10 atletas que hoje se encontram aqui no dia de hoje, no treinamento de hoje, responderam muito bem, até acima da expectativa. Lógico que ajuda, né, que a maioria já vinha em atividade, em outros campeonatos estaduais por aí. E, consequentemente, isso ajuda bastante a nos potencializar e deixar eles aptos o mais rápido possível. Mas o resultado, a princípio, é de felicidade, a princípio ele é de positivo, um resultado positivo. Até porque dos clubes que a gente está encontrando por aí, de pré-temporada, no início de temporada, os outros grupos têm um pouco mais de dificuldade até pegar, tem um índice, na verdade, de teste um pouco mais abaixo. E esse, pelo pouco que a gente viu, pouco que a gente está conhecendo no dia de hoje, foi um resultado satisfatório e a gente fica feliz com isso e espera que os outros atletas também que forem chegando cheguem no mesmo nível que esses aqui se encontram. Ô Gabriel, você que é o drama do preparador físico, da comissão técnica, enfim, é essa chegada paulatina dos jogadores, né? A comissão técnica gosta quando o grupo está formado, né? A previsão que a diretoria passou para você, quando você terá, assim, todo o grupo para trabalhar, assim, aí sim, com o grupo inteiro, fazer um trabalho todo homogêneo, hein? Isso, é verdade, a gente até comentou isso com o pessoal da diretoria, né, pra saber quando o atleta tava apto, né, tava em Itabaiana pra gente começar o trabalho. A gente conversando com eles, os jogadores estão chegando um pouco de cada um num dia, um problema pessoal, outro problema particular, então isso atrapalha um pouco o trabalho da gente, mas eu creio que até final de quarta-feira, sessão de treinamento de quinta-feira, a programação tá feita, né, a programação já tá feita com teoricamente 9 sessões de treino essa semana. Então a gente vai tentar, vai ter essa dificuldade, mas a gente vai tentar que no máximo até quinta-feira o elenco esteja completo para a gente fazer um trabalho de homeostase, um trabalho de equilíbrio, para que a gente chegue no campeonato com alto poder físico, até porque a gente conhecendo o César, a gente sabe que para jogar com ele precisa estar bem fisicamente, porque é uma cobrança muito grande, né? Uma intensidade muito alta. Então a gente está acostumado com isso. A gente vai tentar deixar os atletas o mais rápido possível para que ele consiga colocar a parte técnica e a parte tática para os atletas e eles consigam responder à altura. Beleza, tá aí então o Gabriel Amádio, preparador físico do Itabaiana. Deixa eu ver se eu lembro aqui os jogadores que estavam presentes. Isso aí, esse início, o preparador físico não gosta muito, né? Nem o próprio técnico. É, eles preferem, mas é impossível, né? Que todos cheguem. É como ele disse, alguns problemas de passagem, outros problemas pessoais, não puderam vir, enfim. Deixa eu ver se eu lembro aqui os que já chegaram, viu? O goleiro Léo, eu vi. Vi também o volante Magal. Vi também o Caio Felipe. É, o Anderson. O Duda. É, também estavam lá o Ítalo Rogério. O Xepa também já chegou. É, também vi o Israel Santos, que é o último contratado, o zagueiro Israel Santos, vi também. Bom, então deixa eu ver, Israel 1, Xepa 2, Caio Felipe 3, Léo 4, Xepa 5, Ítalo 6, deixa eu ver quem mais que eu falei, Magal 7, Anderson 8, Duda 9, tá faltando um, rapaz, que eu não tô lembrado agora, não sei se foi o Pedro Maicon ou foi o Thiago Souza, enfim. Mas durante a semana a gente vai atualizando, né? Amanhã eu vou de novo, né, acompanhar, na medida do possível, acompanhar os trabalhos de Itabaiana. Itabaiana tá com uma dificuldade muito grande, porque tem a questão do CT, né, graças a Deus com essas chuvas. Não graças a Deus pelo estado do gramado, mas isso tudo é reflexo, né, do que foi feito lá atrás. Né? Itabaiana ainda paga um preço altíssimo de ter gasto uma fortuna, mais de 1,5 milhão de um local que não serve para nada, jogou dinheiro fora. Mas atirar com a pólvora dos outros é bom demais. Né? Eu queria ver a pessoa fazer isso na sua casa, no seu sítio, na sua casa de praia. Eu queria ver a pessoa pegar o dinheiro e jogar fora, como foi jogado ali do CT. E também está com dificuldade, está tentando recuperar um campo do CT, está tentando, vai tentar não utilizar o gramado, né? O gramado não, o pasto do Etelvino Mendonça, preservar. Inclusive, está chegando material, preciso saber depois com o Galego, com o presidente Wilson Mendonça, quem que vai custear essa despesa aí do material para tentar recuperar, né? Fazer o que Jailton faz há muitos anos aí, fazer aquela tradicional... meia sola, né? Um armengozinho, como diz, para ver se tá mantendo. Eu, se eu fosse o presidente Wilson Mendonça, já ficava logo aí com o plano B em ação. Ou jogar no Titão, lá em Freipaulo, ou no Batistão também, não tem problema. Ou vai fazer o quê, meu amigo? Se você tiver jogadores de qualidade para jogar nesse campo, meu amigo. Aí é o verdadeiro bumba meu boi na acepção da palavra. Na acepção da palavra. Porque não dá, não tem condições nenhuma. É só você dar uma chegadinha lá no Etelvino Mendonça. Não tem condições. É lamentável o estado, né? Que já deveria estar pronto. O dinheiro foi comemorado em abril do ano passado, de 2021. Nós estamos em dezembro. 20 meses depois. E não chegou nada. Poderia ter passado logo o trator desde aquele tempo. Aí já tinha feito. Tinha arrancado tudo. Já tinha feito. E aí eu não sei como é que o Itabaiana vai fazer para se virar. Outra coisa, pessoal. Olha, quem me acompanha há muito tempo sabe muito bem do meu perfil. Quem critica sou eu. Boto minha cara para bater, não tem problema. Já fui ameaçado de morte, já desejaram que eu tomasse meia dúzia de tiro. A pessoa sabe de quem que eu estou falando, de um covarde que tem aí. Mas, na hora de elogiar, quem elogia sou eu. Quem defende o Itabaiana sou eu. Quantas vezes eu já me dispus com a colega de imprensa de Aracaju, com polícia de choque, com arbitragem, com a federação, para defender o Itabaiana. E agora eu não posso aguentar uma conversa dessa de dizer, o time é fraco, né? Como é, cidadão, que você sabe que o time é fraco? O time jogou quando? Você conhece esses jogadores de onde? Eles jogaram aonde que você viu? Todos eles juntos. Vocês acreditam? Coloque uma coisa na sua cabeça. Vocês acham que um técnico como o Celso Teixeira, que tem mercado, que está no Itabaiana pelo um desafio pessoal, que ele há 10 anos aguarda um convite para retornar, É um desafio pessoal dele, como ele já disse aqui no programa, que deixou outras propostas melhores financeiramente, de estrutura, mas queria voltar ao Itabaiana. Você acha que ele ia ajudar a montar uma equipe de jogadores cabeças de bagre, Zé? Para colocar o nome dele em risco, de passar um papel ridículo. Por exemplo, o Itabaiana não se classificar entre os seis e disputar um torneio de rebaixamento. Você acha que um treinador como Celso Teixeira, multicampeão, que tem mercado de trabalho, iria fazer uma coisa dessa? A diretoria apresenta o jogador e o técnico destraga. O treinador indica um jogador, a diretoria vai atrás saber. Você acha que o treinador vai querer saber de trabalhar com quem não vai lhe dar respaldo? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu não sei, vou falar aqui uma bobagem, mas eu assumo minhas palavras e o que eu tenho para falar eu falo mesmo. Em alguns momentos, tem aí uns 50 ou 100 torcedores de Itabaiana que atrapalham mais do que ajudam. Pode ter certeza disso. Por que é que o Itabaiana joga melhor fora de casa? Me respondam. Porque tem, dentre os 800 torcedores fiéis, tem uns 700 que, tem uns 650 que não se manifestam, torcem calado, não se manifestam, nem apoiam, nem criticam. Tem 50 que apoiam, que incentivam, e tem uns 100 que vão pro estádio só para criticar e xingar. Pode ter certeza. E aí, como é que você vai pro estádio se estressar? Fica em casa, pega a sua esposa, namorada, vai namorar, ou então se você é com um rapaz, pega o seu namorado, vai namorar, rapaz. Não vá para campo não se estressar, xingar, fazer juízo de valor. O trabalho começou hoje e as pessoas, eu vejo gente, né, 3 ou 4 aí, que torce para dar errado, dizendo que esse time é fraco demais, Beto. Eu não aguento isso. Por favor, não me diga isso não, rapaz. Não me diga isso não. Deixe jogar. Dia 22 terá um amistoso, inclusive para custear, né, ajudar a custear as despesas. Embora a Copa São Paulo pague a hospedagem, a alimentação lá em São Paulo, mas tem o transporte, tem as dificuldades, eu já viajei e sei como é. Tem alimentação durante o trajeto, tem um jogador que fica doente, lá mesmo, em Taubaté, quando eu fui em 2003 com o Marcos Mendonça, Cosme e o finado Flo, teve dois jogadores, eu fui três, o finado Diego, irmão de Dé, do ônibus, lá do Carrilho, Alessandro, e teve outro que passaram mal. E aí fica as custas de Itabaiana. Itabaiana precisa de uma reserva para custear, né, se prevenir de algum tipo de mal-estar que aconteça, uma desventura que aconteça no elenco. E no dia 22 está programado, não sei como, se o gramado vai ter condição, está programado um jogo entre o Sub-20, que está se preparando, confio muito nesse elenco, e o profissionais, exatamente para arrecadar um dinheiro para ajudar na despesa da viagem. E aí você dizer que o time é ruim, que não presta, pelo amor de Deus, rapaz. Dê um tempo, né? Não faça isso não. É uma coisa ridícula até, né? Com todo respeito, né? É gente que, nosso ouvinte. Mas vamos aguardar. Se não prestar, o primeiro que diz sou eu, rapaz. Itabaiana contratou dois zagueiros ano passado, que quando eu vi no treino, eu digo, manda esses caras embora. Já gritei lá na hora, rapaz. E mandou mesmo, antes da estreia do Itabaiana. Dois coitados que foram contratados. Agora, quem contratou não apareceu, né? Mas se der certo, Ave Maria. Mas como contratou errado, aí ninguém, todo mundo fica caladinho, né? Mas é isso, minha gente. Começou hoje, a temporada 2023 começou hoje para o Itabaiana. O Itabaiana, alô Galego, presidente Wilson Mendonça, sua diretoria, precisa ser ousado, precisa arriscar. O Itabaiana não pode ficar nesse negocinho aí. Vamos ver, não pode gastar. E se não coisar, como é que vai pagar? Meu amigo, não vai ter calendário nunca se ficar assim. Tem que arriscar. Olha o Sergipe aí. No meu modo de ver, o favoritíssimo a ganhar o bicampeonato. 2 anos de Copa do Brasil, 2 anos de Copa do Nordeste, fase de grupos. Você veja quanto é. Veja quanto Itabaiana recebeu em 2017, 2018. Que dinheiro jorrava no Itabaiana. tá assim o Sergipe. Uma coisa que sei que vão me xingar, não tem problema. O Itabuna tirou, né? Eu dizia aqui direto, vamos eliminar essas coisas, vamos mudar tudo no Itabuna, ver se muda o astral do time. Não é que tem culpa não, mas mudou o fornecedor de uniforme. É, a WA é boa, é excelente qualidade, agora não ganha título, tem, não sei se é o povo, não sei, que é um pé frio, não sei se o povo tem mau agouro, não sei se essas pessoas trabalham com rancor, com raiva, com ódio, de querer passar na cara. Parabéns, mudou o patrocinador do uniforme, o fornecedor do uniforme. Mas amanhã tem mais, vamos acompanhar o Itabaiana. E torcedor, vamos mais uma vez, é dolorido pedir isso, né? Pedir para que vocês apoiem depois de 10 anos, depois de 4 vices. É difícil, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Os que são, os que sempre foram Itabaiana, vamos fazer a nossa parte? É isso que eu peço. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E só lembrando para não esquecer, viu? Para matar aí uma meia dúzia de raiva, viu? Aguente se quiser, engula se quiser. Eu sou pré-candidato a vereador em 2024. Não sei ainda por qual grupo, porque eu não pertenço a grupo nenhum. Eu pertenço ao grupo do povo e do servidor. Acabamos de apresentar Show do Esporte. Acabamos de apresentar Show do Esporte com Beto Silveira. Compromisso marcado para amanhã neste mesmo horário. Até lá. Lembrando sempre que espíritos grandiosos sempre encontram oposição de mentes medíocres. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas.